Olá, brothers, estamos aqui com mais um podcast. Desde já quero aproveitar para saudar nossas crianças, jovens, porque hoje estamos com um programa super divertido que vamos lembrar de nossa infância e da infância de hoje, da juventude de hoje. E vamos fazer um paradoxo das coisas, como mudaram e continuam sempre as mesmas coisas. E com toda essa energia, quero passar a bola para Carol. Carol, por favor, apresente nossos convidados. Como o Thiago falou, hoje nosso programa veio florido, né, com as nossas crianças. A gente convidou duas, que é Beatriz e Enos. E como de costume, a gente vai fazer as duas perguntinhas básicas para os nossos convidados. Primeiro para Enos. Enos, quem é Deus para você? Ele é o criador do universo. E quando ele te olha, o que ele encontra? O que ele vê? Ele vê um garoto. Bem original. Bia, representando as meninas, quem é Deus pra você, Bia? Ele é um pai para mim. E quando ele te olha, o que ele vê? Que eu sou bizarra. É um pouco estranho também. Pessoal, a gente também está muito feliz aqui por ver pessoas comentando, participando do nosso blog. O do nosso podcast sobre músicas, o Cristão e o Músicas do Mundo, houve a participação de Guilherme Freire, que ele teve mandando sugestões de versículo para poder fortalecer a discussão e dizendo que rendia muito também. Um dos versículos que ele mandou foi 1 Coríntios 10, 23, 29, e fez o seguinte comentário. O texto é claro, se for oferecido a ídolo ou a outras coisas, os cristãos não devem participar, por motivo de consciência e outras pessoas. Ele também... Ele também parabenizou o podcast pela forma diferente de abordar o tema. A gente também teve outro comentário de Jonas Godoy, que ele teve falando que antigamente ele até achava isso ridículo, a questão de crente ouvir músicas do mundo. Mas hoje ele já tem uma visão bem diferente, isso é bem legal. E eu vou ler um pedacinho aqui que ele falou... Cara, esse negócio de ver mensagem escondida em tudo, a maioria das vezes é furada. É tipo você olhar para as nuvens por muito tempo, aí você começa a ver elefantes, cachorros, figuras e tal. Gostei do seu podcast. Quem sabe um dia eu possa participar. Abraço. E também vai uma mensagem para todos aqueles que querem mandar temas, querem mandar sugestões de temas, querem também participar comentando. Estamos aí abertos para qualquer sugestão. Inclusive, Jonas Godoy, se realmente ele tiver um interesse em participar, ele pode entrar em contato conosco em agora o Skype, que dá para a gente fazer essa ligação. É, tem um e-mail aí do lado do site. Mandando também, complementando também aqui, Jonas deixou um comentário dizendo que ele gosta de trilha sonora de músicas. E eu concordo que eu também sou fã de uma das músicas que ele deixou como uma das músicas preferidas dele, que é a música Carry On My Way, World Sun, de Kansas, que pra quem não conhece é uma das trilhas sonoras, a principal trilha sonora de Sobrenatural. E como a gente também não poderia deixar de lado, vamos falar sobre o nosso toco da semana. Começando com o nosso amigo Thiago. E aí, Thiago, qual foi o seu toco da semana? Meu toco da semana foi engraçado. Eu tenho um problema sério com o relógio. Eu sempre gosto de fazer as coisas no extremo do tempo e às vezes eu ultrapasso. Mas começando pelo programa de hoje, Carol me deu o maior chabu porque eu cheguei atrasado. Mas isso não é o caso. Vou falar o meu toco, que foi menor um pouquinho que esse de Carol. Eu programei durante a semana todinha pra acordar um pouquinho mais cedo, pra chegar no trabalho um pouco mais cedo, e não consegui chegar, cheguei em cima do horário, 7 em ponto. Meu horário de entrar é 7 horas, cheguei 7 horas. Quando eu fui entrando, o patrão logo me chamou e falou: Thiago, você tem que chegar 10 minutos antes, você é um exemplo pra empresa. E aí eu fiquei muito constrangido com esse toque. Espero que meu despertador funcione segunda-feira. A dica aí pra quem quer dar um presente pro Thiago: pilhas novas, por favor. Vou falar sobre meu toco da semana. As pessoas vão começar a achar que eu sou uma pessoa que está um vivo apodrecendo. No primeiro toco eu falei sobre uma doença que eu peguei, e esse toco eu vou falar novamente de outra doença. Que foi o seguinte, eu nunca na minha vida tinha tido conjuntivite. E na semana passada eu peguei essa doença, que assim, existem três tipos. O meu tipo de conjuntivite é a conjuntivite alérgica, que eu tenho rinite, e o ácaro responsável pela minha rinite acabou parando no meu meu olho. E a conjuntiva do meu olho, ela inchou. E quando eu fui ver no espelho, eu tava até trocando mensagem pro Carol, com o Carol na hora. Aí eu falei assim, rapaz, eu acho que a membrana do meu olho rachou aqui, cara. Eu realmente não entendi, velho. Eu falei, como assim, velho? O que tá acontecendo? Tipo, eu nunca tinha pegado essa doença na vida. Então quando aconteceu, eu fiquei tipo, velho, eu vou perder meu olho, eu vou ficar cego, tá ligado? Só que depois, no outro dia, eu comprei já, eu fiz um soro caseiro, depois comprei um soro fisiológico na farmácia, e aí passei com 2 dias, já fiquei de boa, mas o desespero foi muito sinistro, tá ligado? Então esse foi o meu toque da semana. Bem, o meu toque da semana ainda não aconteceu, mas tava bem perto. As minhas férias, São João, estão acabando, e isso não me deixa muito feliz, é isso. Meu toque da semana foi uma situação bem constrangedora, na verdade. Eu tava fazendo endoscopia, quem já fez endoscopia sabe que a anestesia, depois você fica bem mole, dormindo, sabe? Eu tava andando que nem uma morta-viva com a minha tia. A gente parou na lanchonete, ela começou a falar os problemas dela, de uma coisa muito séria. Ela falou, cara, eu tenho um assunto muito sério. E tipo, eu não tava prestando atenção, porque eu tava dormindo e comendo ao mesmo tempo. E depois, quando a gente chegou em casa, ela perguntou, Carol, e aí, com tudo que eu te contei, que conselho tu me deu? Eu falei, não, como? Paz e amor, e não fume drogas. Brincadeira, eu não disse isso, mas eu realmente falei a ela que eu não tava prestando atenção, porque eu tava dormindo, na verdade. Então esse foi meu toque nessa semana. E a gente não podia deixar de fora os nossos participantes, que também vão falar o toco da semana deles. São crianças, mas crianças também têm problemas, né, gente? Vamos começar primeiro com Bia, falar o toco da semana dela. Meu toco da semana foi que, quando eu tava vindo pra cá, meu pai ficou preso em um engarrafamento. Aí o ônibus tava atrapalhando, aí eu pensei que a gente ia ficar preso lá por muito tempo. O meu toco da semana foi que eu tava na casa do meu sobrinho de 2 anos. Aí, em um certo momento, eu entrei no quarto pra me trocar. E ele também entrou. Aí, na hora de trocar o short, ele virou pra mim e deu risada. Isso foi o toco? Esse foi o meu toco, assim. É, mesmo. Fica indagado pra galera. É isso aí, galerinha. No programa de hoje, a gente vai estar falando de um tema que a gente já meio que tocou um pouco no programa de música. E a gente vai falar um pouco mais focado agora sobre a influência da mídia na formação do indivíduo, né? A gente sabe que, querendo ou não, a gente é, diariamente, desde que a gente nasce, bombardeado por propaganda, pelo rádio, pela TV, pelo jornal, por todos os lugares. E a gente quer começar a falar sobre a influência que isso está tendo na formação do indivíduo desde criança até no que vai ressaltando quando ele cresce, né? Logo de início, eu vou querer discutir um pouco aqui sobre qual está sendo o perfil das crianças, né? Assim, antigamente, minha mãe dizia que as crianças nasciam e demorava 3, 4 dias pra abrir o olho. Hoje as crianças já nascem de olho aberto, já querendo ver tudo, já querendo falar. Existe relato até que existem crianças que já nascem com dentes. Não sei se é verdade. Existem crianças que com 3 meses já tá nascendo a dentição já. Aí eu pergunto pra vocês, vocês acham que isso é uma coisa assim que... como é que eu posso dizer? As crianças estão evoluindo involuntariamente ou é por influência do meio onde ele está nascendo? Se é que vocês entenderam. Eu acredito que o meio vai influenciar muito a evolução das crianças e das pessoas. Agora, consecutivamente, a gente vai ter também um monte de problemas com as crianças, jovens, coisas que aconteciam com pessoas mais idosas e hoje acontece com crianças. Temos exemplos de... Câncer de mama, que também atinge muitos jovens e adolescentes. Já existem relatos sobre isso. E obesidade também. Doença psicológica está afetando também muito jovens, crianças e adolescentes. Síndrome do pânico, principalmente. Tem uma coisa também que minha mãe falava, só lembrando coisas que minha mãe fala aqui, né? Que antigamente as crianças, as meninas e os meninos brincavam. Assim, menina brincava de boneca até 18 anos, entendeu? Aí ele pergunta assim, Carol, quantos anos você pode brincar de boneca, Carol? Velho, eu brinquei até 12 anos, agora vamos ver como é que eu brincava. É diferente. Carol brinca até hoje. Sério, gente, eu tenho um pouco de pânico de boneca. Mas hoje as crianças não brincam mais de boneca por muito tempo, porque hoje a gente tem uma sociedade mais feminista, né? E as mulheres não querem passar só os valores de dono de casa para as crianças, porque antigamente, tanto você passar valor para a menina de dona de casa, ela só se limitava àquilo e era reprimida pela sociedade. Hoje as crianças, hoje menina pode brincar de carrinho, hoje menina pode brincar de boneca e ela aprende esses valores e quando ela cresce, ela já não é tão só dona de casa, ela é uma mulher pronta para a sociedade. Não concordo. Não concordo, porque dá uma ideia de quando cresce, pra você o que? Cresce com 15 anos, e a gente tá vendo as meninas de 15, 14, 13 anos com vida de como se fosse uma mãe de família já. Como se fosse não sendo uma mãe de família. É porque o homem é fruto do meio, tia. Além da influência de casa, existem influências no mundo. A pessoa de gênio, cada gênio vai se comportar de forma diferente, vai se deixar influenciar de um grau de cada fonte, entendeu? No caso, as pessoas hoje tem menina de 15 anos, mãe solteira. Por causa também das músicas que influencia hoje também muito. Hoje querer ser mais madura. Eu não tô falando de querer ser mais madura. Eu tô falando de, em vez de direcionar sua filha só a boneca, tentar mostrar outros tipos de brincadeira também. Eu vou fazer uma pergunta aqui aos nossos convidados. É que tipo de brincadeira, Bia, você costuma brincar? Qual os jogos, as brincadeiras que você mais gosta? O meu skate e o meu PlayStation, né? Bem diferente do que as crianças. Tem quantos anos, Bia? 9. Que tipo de jogo você gosta de jogar no PlayStation? Jogos animativos e de aventuras. Qual, por exemplo? Qual, por exemplo? Deixa eu ver. De aventura, eu gosto de Avatar. E de animativos, Garfield. Ainda tá na faixa etária. Ô, Bia, se você tiver pra escolher... Se você tiver pra escolher, Bia, entre brincar na rua de pega-pega com suas amigas e brincar, jogar videogame, você escolhe qual dos dois? Jogar videogame. Por quê? Porque é melhor. Por que é melhor? Melhor porque eu não gosto muito de ficar na rua. Enos, eu passo o dia todo em casa. Me responda agora, Enos. Qual as brincadeiras que você mais gosta de brincar? Eu, particularmente, eu prefiro... Brincadeiras em grupos, como evolução, pega-pega, esconde-esconde. Velho, eu sou dessa época, gente, que fugia de casa de noite enquanto os pais iam pra igreja. Eu e minha irmã mesmo fugia pra brincar na rua e dormia podre, suada, só pra eles não perceberem. A gente não tomava banho, eles não perceberam. Então isso é a melhor fase, você poder não ter contato com as crianças que pula na rua, pra mim é a melhor coisa, baleada. Eu sei que Carol tá espaço de quando eu era pequena. A gente sabe, Carol, que a coisa rola de vez em quando. Não, Thiago. Então você gosta de videogame, né? Não é que eu não gosto, eu prefiro outro tipo de... Aqui a vida não tá dura, aqui a vida tá leve. Vários campeonatos de Winning Eleven. Não tem dinheiro, o bagulho fica feio. Não tem Mirabel na hora do recreio. O dia tá cabuloso, tu tem que tá ligado. Leva os guarda-chuva pra evitar os resfriados. No estilo sinistro, eu tô no quarto sozinho. Cadê minhas pantufas pra esquentar meus pezinhos? Cadê minhas pantufas, mano? É, os pés ficam frios, a velha com esse frio. Tenho medo de... Ai, mãe, vou espirrar. Cuidado com essa resfriada aí, certo? Adinho. Eu fui até surpreendido, porque eu achei que eu encontraria crianças um pouco mais tecnológicas aqui, né? Como é dividido, Bia falou que gosta de jogar também, com maior preferência de videogame, e Enos deu preferência maior aos jogos da rua. Agora eu vou fazer uma pergunta pra eles, diretamente, novamente, né? Enos, você, observando seus amigos do colégio, e também da rua e tal, você acha que as crianças hoje gostam mais de brincadeiras que envolvem outras crianças, tipo pega-pega, picô, esse tipo de coisa assim, futebol, ou jogos mais tecnológicos, esse tipo assim? Eu acho que elas preferem os jogos, videogame, os consoles desse tipo, porque eles não estão se envolvendo com as pessoas, mas eles acham que aquilo é uma diversão melhor do que estar em conjunto com pessoas. Tem jogos online, a live... Pode jogar com outras pessoas. Multiplayer, co-op. Mas você não tá tendo contato com pessoas, você tá tendo contato pela tela. Sim, e pelo áudio também. Deixa eu fazer uma pergunta pra Lucas aqui, porque o Lucas ele se diz um gamer hardcore aqui, né? Ô Lucas, qual foi a última vez que tu brincou um jogo que é picula esconde-esconde? Mas eu não gosto desse brincadeira, não gostei. Eu não me sentiria brincando de coisa, não sei porquê, não gosto. Eu vou dar uma opinião aqui que não tem nada científica. Mas eu acredito que isso aí vai influenciar muito no meio. Por exemplo, lugares mais carentes, onde a população, o povo, não tem uma condição de ter um aparelho de videogame em casa ou algum meio tecnológico, as crianças ainda vão optar por brincar de gude, pega-pega, caça-lata, esconde-esconde, com exceção de Enos, que é um barãozinho. Mas... mas a partir do momento que passa a ter um player em casa, ele vai com certeza trancar essas crianças mais dentro de casa. Vão viver mais conectada ao videogame, à internet, à televisão. E o interessante também é que Enos, ele tá falando que gosta de brincadeiras na rua e tal, mas ele tem PlayStation, não sei se ele tinha, ou se ele tem. E ele tem toda a internet pra jogar, mas ele prefere brincar na rua. Isso dá pra gente notar que é questão de valores também. O valor que a mãe dele passou pra ele. Então, Lucas, no caso, que ele só gosta de jogos, como vai ser os filhos de Lucas? Pessoas que gostam mais de videogame do que brincar com crianças. E tem também a questão de que Lucas não gosta de contato com pessoas. Não é que não gosta, é que eu fico nervoso, eu não consigo, eu não sei. Não é. Eu gosto, mas. Sabe. Gostar eu gosto, mas eu não consigo. Ele se ama muito. Eu não sou narcisista. É sério, eu não sei. Eu não... Eu acho que... Contato físico não é meu pé. Eu acho que nada mais... a gente não pode fazer nada menos que uma salva de palmas pra Enos, que é conservador e vai estar preservando nossa infância. Obrigada, Enos. Depois dessa pequena introdução aqui, falando um pouco sobre o perfil das crianças, cara, peraí rapidinho, antes de passar pro próximo bloco, qual era o perfil de vocês? Cara, eu falou um pouquinho, o Lucas deu pra entender um pouquinho, agora eu vou falar um pouco do meu perfil e o Thiago também um pouco do perfil dele daqui a pouco. Eu, quando era criança, eu era uma criança muito violenta, eu era uma criança que gostava muito de brigar. Eu não consigo lembrar direito. Hoje eu sou uma pessoa mais tranquila, bem mais tranquila. Foi uma... Eu diria que foi uma música que mudou a minha vida. Depois eu faço um programa sobre testemunhos e falo um pouco mais sobre isso. Mas a minha infância, eu não lembro diretamente o que eram as minhas influências. Mas eu gostava... Eu me lembro de uma vez que meu primo falou bem assim. Eu falei assim, velho, vamos brincar de tal coisa? E ele falou, não, velho, não tô afim, não. E eu fiquei matutando na minha mente. Cara, velho, era um jogo de... tipo assim, gude, gostava muito de gude, futebol, essas coisas assim. E eu fiquei perguntando, véi, como é que você não quer brincar? Porque qualquer brincadeira que você quisesse brincar comigo, eu ia querer. Eu não conseguia imaginar esse sentimento de, pô, véi, tô afim ou não tô afim, não. Eu me lembro que uma das coisas mais marcantes da minha infância é que eu queria brincar qualquer tipo de brincadeira. Apesar de ser um pouco violento, eu brincava qualquer tipo de brincadeira, tá ligado? E Thiagão, fala um pouco sobre essa infância. Minha infância eu tive duas etapas. Eu tive a primeira etapa, nunca gostei de jogar futebol. Eu ia jogar futebol, machucava, era meu forte. A minha primeira etapa era jogar gude, caça-lata, baleado, jogo de palito. Eu ganhei um conjunto de um joguinho de futebol, esse eu gostava, que era uns bonequinhos que mexia a perna, não sei o nome disso aí até hoje. Não, eram uns bonequinhos pequenos e eles só mexiam a perna. Gira tudo. Mas esse aí é um que a gente ficava só com o dedo aqui controlando. Tipo de botão, né, velho? Era tipo de botão. Tipo de botão. Tinha a quantidade certa, 10 de cada lado e o goleiro, as traves. E como era a sensação no lugar onde morava, iam as crianças tudo pra lá jogar e ficava em casa treinando muito tempo, eu já tava bom nisso. Se isso aí fosse esporte hoje, eu com certeza seria milionário, que seria o melhor nesse joguinho. E minha segunda etapa foi um colega da gente tava andando, ele me convidou pra ir uma locadora de videogames, Super Nintendo, televisão quadrada, preto e branco, muito massa jogar Bomberman. E quando cheguei lá, que vi aquele monte de televisão, um monte de menino, nunca tinha entrado em uma locadora, 25 centavos a hora, eu enlouqueci, eu tava com um real, joguei 4 horas seguidas. Quantos centavos a hora? 25. E a partir hoje, não tem muito salário mínimo. Meu mínimo, 3 reais a hora. Nesse tempo aí, o salário mínimo deveria ser uns 50 reais. Era um esmola. Logo no início, mas a situação era conveniente pra época e era até melhor que hoje. Porque naquele tempo, se tu fosse com 50 reais pra um supermercado fazer a compra, só abrir um parênteses, dava pra comprar em média de uns 8 carros. Um real. Uns 50 reais. Não, é sério, 20 reais, é sério. 20 pães por um real, era um monte de coisa assim. Ah, eu tô ligado, você lembra dessa época, nessa época, velho. E era muito massa. E a partir disso a gente prejudicou muito, porque esses jogos são viciantes, eu acredito que muito mais viciantes que qualquer outro jogo, porque toda sexta-feira eu tinha aula de educação física, e não sei como foi que aconteceu, eu consegui concluir educação física com os pontos mínimos, 20 pontos. Mas eu pulava o muro toda sexta-feira pra jogar com alguém. Até o dia que a diretora me pegou, mas isso é uma exceção que a gente pode contar em outro programa. Só lembrando aqui, os meninos falaram de brincar com os amigos. Na idade de Bia, uns mais ou menos 7, 9 anos, 8 anos ou menos, eu era igual a Lucas, assim, não gostava de manter muito contato com as pessoas. Então eu usava muita imaginação. Eu costumava acampar em cima das caixas, chovia e eu ficava lá, porque eu fazia cabana de guarda-chuva com pano. E eu ficava lá sozinha dentro, bolando fuga se algum bicho invadisse a minha casa, por que lugar eu sairia, fingindo que tinha rio, fingindo que era pirata. Então eu usava muita imaginação nesse caso. Meus amigos eram vassoura, eu brincava com as vassouras. Então a questão da imaginação rolava solta na cidade. Eu só vim manter mesmo contato lá com 10 anos, porque eu vim aí brincar com o pessoal mesmo, né? Intimidade com a vassoura ninguém tem hoje, né, Carol? Hoje não, hoje eu nem quero. Agora, só em contradição que o Thiago falou aqui, eu também tive o meu período de jogar videogame e tal. Mas tem uma coisa assim que eu sempre tive muita raiva. Que é assim, a maioria das pessoas que tem isso não gosta, mas eu sempre tive muita raiva de que eu nunca consegui me viciar em um jogo. Eu sempre queria gostar muito de um jogo e não conseguia. Até hoje, por exemplo, hoje eu faço engenharia da computação. E tenho muitos colegas que eles jogam e me mostram jogos bastante interessantes. Pessoas são realmente que é envolvida nesse cenário de jogos, assim. E o meu sonho, velho, o meu sonho é ser viciado em algum jogo. E eu simplesmente olho pro jogo, acho muito interessante, quero jogar, mas depois eu falo, não quero mais. Entendeu? Eu não sei o que é. Por assim, eu moro no centro da cidade. Sempre teve festa do meu lado e eu nunca gostei de músicas. Sempre eu odiava essas coisas, tá ligado? E meio que formava uma proteção, dizia assim, não, eu não gosto de nada, eu não gosto de nada. E eu acho que isso meio que me protegeu de algumas coisas, assim, que eu poderia me envolver e não me envolver. Mas a maior influência desse programa, e agora que já mudando para a segunda parte, a maior influência desse programa é a gente desmitificar algumas palestras que naturalmente a gente tem na igreja, né? Recentemente, há mais ou menos um mês ou dois, teve uma palestra na igreja que falou sobre a influência de filmes, desenhos, jogos na vida da criança, né? Aí fica falando bem assim, que você não pode deixar seu filho jogar Dragon Ball, assistir Dragon Ball Z, não pode deixar o seu filho ficar assistindo jogos de luta, esse tipo de coisa assim. E eu nunca achei que essa influência era uma coisa assim tão pesada. E eu quero conversar com os meus convidados, quero conversar com o pessoal aqui do podcast, falar sobre até onde vocês acham que de fato tem essa influência. Porque a gente vê criança lá do Japão que assistiu o desenho e depois se matou e não sei o que lá, não sei o que lá. Mas até onde vocês acreditam, Lucas? Até onde você acredita, Carol, Bia, que essa influência pode modificar drasticamente na sua vida? Eu não acho que essa influência seja muito grande, não. Eu, sinceramente, tem quem fale que um homem invadiu uma escola, matou tantas pessoas e foi encontrado na cadeia de jogos violentos e tal. Tipo, eu acho que a mídia usa isso pra falar mal dos jogos, mas realmente não acho que os jogos sejam algo tão ruim. Eu enxergo os jogos como quem gosta de ler mesmo, por exemplo. Imagine um livro onde você possa interagir no livro, jogar a história do livro. Então, é isso. Eu não acho que seja ruim as crianças jogarem os jogos. Eu acho assim, que quando a gente é criança, hoje adulto a gente tem essa visão. Talvez Lucas amadureceu, mas você tem essa visão. Mas quando a gente é criança, nossa mente é um campo fértil. Então, toda ideia que é lançada lá germina. Pode não germinar agora, mas no futuro você vai ter uma ação que vai ser consequência do que você viu. Eu mesmo, quando era menor, eu assistia muito China Guerreira. E eu me achava guerreira, não tinha medo. Quando manhã fala assim, ficar em casa, eu não tenho medo não, porque China, eu sou China e tal. E minha irmã brincava que era a companheira de China. Então é assim, as crianças tomam os desenhos animados como os heróis, principalmente, como a figura dele. Ele quer ser aquilo. E logo quando ele vê que ele quer ser, ele acha que ele tem um poder que o herói tem. Algumas crianças são influenciadas. Hoje, como a gente está no século XXI, uma coisa mais rápida, as crianças estão crescendo, muitas delas já têm uma opinião, mesmo transformada como a de Enos, você se acha influenciado, Enos, pelos desenhos de hoje? Ou algum dia da sua vida, algum desenho já chegou a te influenciar em alguma decisão, alguma atitude? Não. Bem rápido direto. Mas eu acho que Enos só pode responder essa pergunta, Carol, no futuro. Porque ele hoje ainda tá vivendo uma realidade que não dá pra entrar nesse... É, então tem uma cena atômica, velho. Mas eu posso falar também um pouquinho sobre isso. Porque apesar de lá em casa, o pessoal, por ser bem cristão, coroa, só permitir televisão em casa. Permitir não. Eu praticamente na raça. Depois de já grandinho, mas ainda criança. E isso aí, de certo ponto, me ajudou em algumas coisas, mas me prejudicou muito em outras. Mas isso não vem ao caso. O que eu quero falar sobre esses desenhos é que esses desenhos despertam nas crianças, principalmente as crianças que defendem um princípio religioso. É implantado nas crianças em geral uma ideia mais que voltada ao lado do maligno. Por exemplo, se for entrar alguns desenhos, Pica-Pau. Era, pra mim, Pica-Pau era o melhor desenho da TV. Eu parava de fazer qualquer coisa pra assistir Pica-Pau. Pica-Pau era o tempo todo influenciando e ensinando as crianças a ser esperta, a se dar bem, a bater, ao tempo todo ser trapaceiro e falar palavrões, desobedecer. Pica-Pau era uma academia antagônica da realidade dentro de que tinha dentro de casa. E eu vim notar isso depois de grande. E, Thiago, eu acho que ainda grande, esses desenhos prejudicam a gente. Sim, porque na sala de aula, a professora, quando vem e fala alguma coisa, você vai responder com a mensagem do Pica-Pau, e muitas vezes é algo antiético pra criança daquela época. Então eu acredito que isso aí vai influenciar muito. Eu lembrei de uma coisa que aconteceu comigo quando era criança, que foi aquelas... Não tem aquelas propagandas que fala, ligue pra tal número e... Eu não sei se era... Porque antigamente, eu não consigo lembrar direito, mas era tipo de coisa assim, ligue pra tal número, receber alguma coisa, assim, e eu me lembro que era relacionado a algum desenho, era alguma coisa assim, ligue para dar número e ouça a mensagem de algum desenho e tal, mas na verdade é caro, tá ligado, e é só pra você. E eu tava sozinho em casa, e eu aproveitei que eu tava sozinho em casa, que manhã não dá, pra ligar. Aí quando eu liguei, depois que chegou a conta, a manhã chegou e falou assim, quem foi que ligou? Eu falei, eu que liguei, tá ligado? Aí veio a conta, acho que foi R$5, R$10, alguma coisa assim, tá ligado? Então eu tava só em casa e fui influenciado pra ligar pra aquele negócio. Tem outra cena engraçada também, que Bia, a irmã dela, a Rebeca, minha tia um dia, ela fez uma traquinagem, ela quebrou alguns postes da minha tia. E minha tia, quando ela chegou na cozinha, falou assim, Rebeca pegou o cinto e falou, é agora você vai apanhar. Rebeca abaixou e falou assim, Power Ranger, força animal! Então ela foi um jato na minha tia. Só que ela viu que não saiu nada. Aí quando ela viu que não saiu nada, ela saiu correndo. Então, ela fazia mesmo. Ela fez só naquela mais. Naquele passo que só quem conhece sabe. Né? Não vou ser animal. E não deu certo. Eu acredito que isso aí vai influenciar muito na identidade da criança no futuro. E de acordo com o meio onde ela vai conviver, os desenhos que vai assistir, os jogos que vai jogar, vai influenciar. Inclusive, uma coisa que eu queria enfatizar com vocês é aquela censura que tem na TV de idade. Aquilo é um absurdo. Eu não concordo com aquilo, porque o que a gente vê na sociedade geral, que as mães não levam aquilo muito a sério, porque não tem conhecimento, e nem tudo que tá ali dentro daquele contexto, igual mesmo eu vi passando outro dia na novela das 6 horas da tarde, proibida para menores de 10 anos, se não me engano, de 12 anos, e a novela começa, se não me engano, às 6 horas, logo depois ali do... aqui pra gente que tá no... Santo Estevão, Bahia, logo depois do BATV. E na novela tava uma cena de alguma erótica muito forte, não vou entrar nesse contexto, mas acho que vocês entenderam. E eu acredito que pra uma criança, se for levar aquela censura a sério, aquilo ali é uma escola de não vou também falar um palavrão, mas que vai e ainda, Thiago, no seu futuro, que vai interferir muito. E ainda, Thiago, houve uma classe indicativa que foi cortada, que foi 18 anos, que agora é proibido para melhores de 16. É, não existe mais 18. Então, cada dia mais, né? Tá mais acessível a mensagem negativa e a mensagem, como você disse, pro apelo mais sexual para as crianças. Eu tava assistindo uma novela com minha sobrinha, ela tem 6 anos, e na novela tava ensinando algumas coisas que eu parei para analisar e fiquei perplexo. Eu vou falar a música da novela, acho que as crianças que estão aqui vão entender. Tava falando uma música logo do início, é de beijo. Beijo, beijo, beijo, beijinho, beijão, beijo selinho, beijo isso, beijo aquilo. E na própria novela, contracenando, as crianças estavam ensinando uma a tomar o namorado da outra. Pra a criança que tava assistindo, talvez ela veja aquilo ali como uma novela e que não leve muito a sério. Mas pra muitas crianças vai ter tipo uma visão de... É como se fosse o mundo adulto e o mundo infantil. Ela vai ter tipo uma visão um pouco diferente. Eu quero amadurecer logo. Exato, eu quero namorar. Porque tava ensinando uma cena muito ridícula, ensinando uma criança a tomar um namorado da outra. Eu, pô, tá ensinando coisa que pra criança, é criança mesmo que eu tô vendo, ensinando uma a tomar um namorado da outra. A gente fala, quando a gente fala ensinando, é porque tudo que passa na novela, se for roupa, vai refletir em moda. Se for uma gíria, vai refletir na sociedade. Tudo que vai passa na novela, ela é uma aula ambulante, ela é uma aula que tá passando pra todo mundo e toda a sociedade vai viver alienada e com o máximo de manobra daquilo. Como você me disse, cara, uma vez que vai pessoas na loja onde você trabalha pedindo a roupa de não sei o que da novela e tal. E às vezes eu não conheço. Mano. Então as pessoas querem se inspirar em tal pessoa, até a personalidade às vezes. É, às vezes deixa se perder a própria identidade. Ninguém mais tem personalidade. Pra poder se enquadrar num padrão da sociedade, né? Todo dia tem um beijo na televisão. O galã beija a mocinha, a netinha, o vovô. A mamãe beija o bebê, bem lá no popô. Beijo, um beijo, também desejo beijar. Eu queria falar sobre, voltando aqui sobre a questão da toda questão de desenhos e tal assim. Tem muita questão falando de super-heróis, né? Tem um livro que Lucas leu e que ele comentou alguns argumentos que o autor falou. Para que a gente não deixasse as crianças assistissem e acompanhassem esse tipo de conteúdo, que logo de início eu achei bem engraçado e achei desnecessário aquele argumento. Logo depois eu fiquei refletindo e eu falei, não, esse argumento realmente é válido. Okay. Um dos argumentos que ele falou foi o seguinte, que quando você... quando a criança ela tá vendo aquele desenho, lendo um HQ ou jogando aquele jogo ali, ele gosta tanto daquele jogo ali por apresentar uma coisa assim sobrenatural, o carinha voa, ou então tem um poder, não sei lá e tal, que depois ele acaba achando o mundo real muito sem graça, e ele começa a tentar colocar aquele elemento do jogo, do desenho, no seu mundo real, né? Aí eu faço uma pergunta aqui para os meus convidados aqui. Bia, você, de alguma forma, qual é teu super-herói favorito? O Batman. Qual é o super-herói favorito antes? O Super-Homem. De alguma forma, vocês queriam que esses super-heróis existissem de verdade? Uhum. Você acha que o mundo seria melhor com eles existindo de verdade? Uhum. Concorda, Enes? Que... Não. Por quê? Por quê? Porque se existisse super-herói, existiriam vilões. Era nesse ponto que eu gostaria de chegar. E com vilões, a sociedade ia ficar mais fraca. Mas se fosse a Gotham, nem foi eu. Eles dependeriam só dele, mas... Eu não acho que isso seria uma coisa boa. Eu acho que as pessoas iam esquecer de pedir as coisas a Deus e ia pedir um super-herói. Você invocar o super-herói. Vai olhar pra baixo. Uma das coisas que eu vi uma vez na universidade, uma professora comentando, que era o seguinte, que os nossos grandes heróis, super-heróis, eles não estão nem de maneira nenhuma preocupados com a fome, com o desemprego, com a pobreza. Os super-heróis, eles estão preocupados em matar e destruir os vilões. Acho que o maior problema, assim, tá, porque eu também gosto, eu sou fã do Batman e tal, dessa temática assim de super-herói e tal, mas de fato, o que eles mostram é que o importante é tão somente destruir o vilão, e não ensina coisas como que na verdade são nossos vilões, né? É a corrupção, é a fome, os pecados, né? A luxúria, essas coisas assim. Não ensina exatamente valores, ensina tão somente aquilo que torna a sociedade pior. Você tem que querer sempre o melhor. Aí fica criando aquele ego e a pessoa fica sendo cada vez mais egoísta, entendeu? Outro exemplo que eu gostaria de falar aqui também é que eu não achei que seria possível você ter uma influência depois de grande, né? Porque você já tem uma mente um pouco mais desenvolvida. Mas eu ainda assim eu descobri um exemplo. Eu não sei se foi o Thiago que me falou, se eu vi de alguma outra pessoa falando. Ah não, foi um colega da universidade que falou que ele era piloto de carro, né? De Fórmula 1, se eu não me engano. E ele tava andando de carro e ele queria ultrapassar um cara. E o que foi que ele fez? Ele pegou o carro dele e bateu na parede. E aí o carro espelhaçou, teve acidente, né? E logo depois que ele tava acidente, que ele conseguiu uma entrevista com ele, perguntaram por que, velho, você jogou seu carro em direção à parede. Aí o cara falou assim, não, pô, é porque eu jogo um videogame que quando você joga o carro do lado da parede, ele sabe, rebate, tá? Mesmo achar que você tiver com a dinâmica explodindo, você continua vivo, que nem o que eu falo, né? Tem até o exemplo de Anderson Silva. Ele falou também em uma entrevista que ele jogava muito videogame e ele ficava tentando colocar alguns golpes que ele via nos videogames na luta dele. E você vê que de fato tem influência, assim, às vezes nem sempre dá certo. Aconteceu isso comigo, né? Quando eu era menorzinho assistindo aqueles filmes de Rambo. Eu até hoje gosto de Rambo, mas hoje então, eu tenho uma visão de Rambo mais econômica, então, mas naquela época. Porque eu tinha uma visão de Rambo, tipo o herói, o super-herói, o cara que a bomba explode na mão dele, não acontece nada, toma tiro e passa de raspão. O cara bota a arma na cabeça, atira e ele consegue se esquivar. E teve um dia que o carro do vizinho tava quebrado e ele tava com o capô aberto e o carro todo lado sem máscara de fogo. Aí eu simulei, imaginei. Se o carro pegar fogo e for explodir, eu faço igual o Rambo. Saio correndo e pulo. E saio correndo e pulei. E ralei. É sério, tô falando sério. Me ralei todinho, ralei os peitos, os braços, porque eu pulei tipo aquele peixinho no chão. Eu queria também trazer aqui, gente, uma reportagem, uma coluna da revista ME, pra quem curte, Mundo Estranho, que falava sobre a influência dos contos de fada. Mas não falava de maneira de mensagem subliminar, como tem a Disney, desse tipo de coisa. Mas a influência psicológica através dos desenhos, como a Branca de Neve, sobre a imagem que a Branca de Neve passa, a Bruxa Feia, que é uma idade que você fica entre a fase de criança e adolescente, que você não se aceita, você quer sempre ficar mais bonita, você quer que alguém elogie, que é a parte do espelho. Também falando sobre o Lobo Mau e o Chapeuzinho, falando o que aqueles personagens afetam psicologicamente nas crianças. O que aquilo demonstra cada personalidade de criança, na verdade, ali. E a influência, quando a gente pode ver, não é só direta, mas é de maneira indireta também que afeta, né? Acaba afetando. Antes eu tinha uma sensação de que tudo que passava nos jornais eram verdades. E nisso aí eu vivi o tempo todo, pô, eu vi tal notícia no jornal, muito massa. Eu vi tal coisa, muito má. E eu passei o tempo todo nessa ideia de divulgando o que via nos jornais. E com o tempo foi passando, eu fui tendo uma ideia diferente. Eu fui descobrindo que os nossos jornais hoje no Brasil, em grande maioria, principalmente um que tem o nome lá, não sei o que lá, nacional, ele vem a cada dia fazendo a população de massa de manobra. Vem a cada dia influenciando a reportagem negativa. Não negativa, vem trazendo uma reportagem que vai influenciar a um meio. Seja ele meio de governo ou meio da própria emissora ou alguma coisa relacionada a esse tipo. E inclusive ontem eu passei até um vídeo para Neto, que uma mensagem de um vídeo que foi gravado em um programa na Argentina falando sobre um dos nossos jornais aqui. Como ele distorce a coisa e ao mesmo tempo é paradoxo com as informações. Eu achei isso muito interessante e, de certa forma, para quem não pesquisa e vive só de trechinhos de reportagem, Eu acredito que isso aí foi fundamental para esclarecer as ideias de muita gente. Neto, tem alguma coisa a falar sobre isso? Assim, como a gente começou a ver logo desde o começo do programa, a mídia tem um interesse de influenciar a gente para algum caminho, né? As crianças, a gente percebe que a mídia tenta influenciar para o mundo da sexualidade, violência, apoiar cada vez mais nossa rebeldia, esse tipo de coisa assim. Quando a gente vai crescendo, eles continuam influenciando, só que de maneira um pouco mais sutil, porque a gente tem uma capacidade de crítica um pouco maior depois que cresce. Mas querendo ou não, a mídia, depois que a gente cresce, continua influenciando para as mesmas coisas. Já que a gente já está crescido, em vez de influenciar para a sexualidade prematura, ele vai influenciar agora para o quê? Para traição. Já que a gente já é um pouco mais controlado, ele vai influenciar a gente ao quê? Para dizer que o mundo realmente é tudo uma merda. Então quando alguém tentar te agredir, vá lá e mate ele mesmo. Porque essa é a maneira mais certa de resolver seus problemas. Relacionado a essas questões de formação de opinião, a mídia sempre vai pegar quem é que tá me dando dinheiro. É o lado que tá protestando ou o lado que tá sendo protestado? Então eu vou pesar a minha matéria mais nesse lado que tá me pagando mais dinheiro. E você vê que as influências não vão parando. E é isso. Então, esse é o lado bom da internet. Graças a ela, nós não somos manipulados facilmente pela mídia, né? Nós temos um tipo de informação, uma informação sem ser manipulada, como a mídia faz, novas opiniões de pessoas, coisas que pode mudar nossos conceitos e tal. Importante enfatizar um pouco sobre isso que o Lucas falou, é que a mídia televisiva, ela dá não todas as redes, mas a grande maioria, ela dá vai puxar a sardinha sempre pro seu lado. Ela não vai ter o pós e contra. Ela vai ter sempre o que ela quer passar. Ela não vai dar uma oportunidade para o contra e contestar, como o Neto falou, de algo, sendo que essa pessoa é quem está bancando. E a internet não, a internet é uma forma de divulgar eficaz, que permite ao mesmo tempo você ouvir de quem você quer o que você quiser, mas também de você ter o direito de expressar o que você sente em relação àquilo. Pessoal, nosso programa já está chegando no seu limite. Todo dia a gente está tentando diminuir um pouquinho mais para que a gente não fique cada vez mais chato. Então vamos logo para a parte dos aprendizes. E eu quero começar com os meus convidados. Enos, o que você aprendeu no programa de hoje que você vai levar pro resto da sua vida? Eu aprendi que nós não devemos ser influenciados não só pela mídia, mas por desenhos ou jogos que meio que tentam ensinar um estilo de vida melhor ou diferente para as crianças. Bia, o que você aprendeu no programa de hoje, Bia? Eu concordo com o Enos. Eu aprendi hoje que ainda tem crianças conservadoras que gostam dos mesmos brinquedos que brinquei anos aí, e fiquei muito surpreso e feliz com isso. E ele tá representando uma classe um pouco mais antiga, mas ele tá representando bem, porque segundo o que ele falou aqui, hoje ele não tem nem mais PlayStation, porque ele continua gostando de jogos e brincadeiras mais antigas. Em compensação, não come feijão, só come lavativos. E farinha. E carne. No meu toque eu tava de cueca. Tá. Isso é bom. Antes de você formar a sua opinião, não forme a sua opinião baseada em o que a mídia está dizendo. Tente pesquisar antes, procurar saber mais sobre o assunto. É isso que eu aprendi hoje. Eu aprendi, gente, que a influência, ser influenciado, às vezes não é uma opção, né? É uma consequência do que você vê. Então, pra mim, a solução disso tudo é tentar ter mais cuidado com essa geração, com essa nossa geração de crianças. Tentar mostrar mais eles os valores de convivência, tentar desfocar um pouco do lado de desenhos violentos, e tentar mostrar algum outro caminho pra eles. Essa é a solução. O que eu aprendi, eu vou sintetizar, tô meio sem criatividade hoje, eu vou sintetizar naquele versículo que diz que você deve, de fato, analisar tudo. Não tudo, mas quase tudo. e reter o bem. O problema é você saber qual é o bem. Eu aprendi que nem tudo na vida a pessoa pode conseguir fazer, as pelos filmes. Eu aprendi no programa de hoje. Eu aprendi no programa de hoje. Bom, pessoal, para poder finalizar o programa, eu tô lembrando para vocês que vocês podem também deixar comentário e opiniões e sugestão de temas, tanto no Facebook quanto no nosso site, nosso blog, que é oslenhadores.blogspot.com.br. E também tem nosso endereço eletrônico, que é podcastdoslenhadores@gmail.com. Que a reflexão esteja convosco.